paz do Senhor. Hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. O Senhor me livrou daquele sanduíche azedo que quase me virou do avesso. Eu dei risada porque a minha filha Rebeca disse: pai, sabe por quê? O Senhor não orou antes de comer o sanduíche. A Bíblia diz que não adianta colocar a tranca na porta depois que o ladrão entra. Nós temos que orar antes, pedir para Deus nos livrar. Aquela história de não chorar o leite já derramado. Nós precisamos orar antes e pedir a Deus que nos livre do mal. Um dia, meu pai contava que foi assaltado, foi visitar uma fábrica e roubaram dele todas as coisas. A Rebeca era muito pequenininha e ela também disse: vovô, sabe porque o senhor foi assaltado? O senhor não orou antes de sair de casa. Eu nunca mais esqueci disso. Você tem orado antes de sair de casa sempre? O Senhor é o nosso guarda, libertador e protetor. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.